Antenoeira. Especial Informação. Boa noite. Habitualmente os especiais de informação servem para dar mais notícias. Mas este não. Este serve para dizer que a energia elétrica foi restabelecida na central nuclear nesta noite, por volta das 23 horas, hora portuguesa. A energia elétrica está restabelecida e isto permite que tudo seja agora uma questão de tempo. Os reatores estão danificados. Mas agora a paragem pode ser normal dos reatores. A radioatividade deverá então parar. Ainda está por decidir se os reatores serão ou não desligados. A vantagem de serem desligados é que não produzem para já mais energia. A vantagem de se manterem ligados é que poderão, de forma pacífica, esgotar o combustível que ainda existe, as barras de urânio que ainda se encontram no reservatório. E isso impedirá qualquer problema futuro com esta central nuclear, mesmo que outras catástrofes venham a acontecer. Não se sabe ainda se a central de Fukushima irá ou não voltar a operar depois de todos estes incidentes. Mas uma coisa é certa, energia nuclear no Japão vai continuar. Os japoneses vão a pouco e pouco restabelecendo-se deste sismo, deste tsunami e desta tragédia nuclear, com a radioatividade a pairar também sobre os Estados Unidos. Traçaram-se os piores cenários, mas parece que, efetivamente, era mesmo o governo japonês que estava certo. A radioatividade está a cair e a Agência Internacional de Energia Atómica reconhece que o nível 6 é desadequado numa escala que só vai de 1 a 7. O nível 4 é realmente o mais acertado. No Japão, a vida vai retomando aos poucos a normalidade. Com a ameaça de radioatividade a pairar sobre Tóquio, a desvanecer-se, a vida vai retomando a sua normalidade. Os japoneses podem começar já a sair à rua. A pouco e pouco as vias rodoviárias vão se restabelecendo. E com o tempo, certamente que as vias aéreas vão liberar-se novamente para o Japão. A Antena Web teve a oportunidade de conhecer um imigrante a residir no Japão, um imigrante brasileiro, que já não vai para o Brasil. Era uma decisão que havia tomado, mas voltou atrás e já não vai tentar embarcar em nenhum avião. O aeroporto de Narita tem estado congestionado, até porque, devido ao sismo, o aeroporto ficou parcialmente danificado, as pistas ficaram parcialmente danificadas. O trânsito aéreo vai se restabelecendo aos poucos, mas tudo está, portanto, a normalizar-se. E espantem-se, senhores ouvintes, a Bolsa de Tóquio já recuperou na totalidade, o Nikkei já recuperou na totalidade o valor que havia perdido logo na segunda-feira, 14%. Foram precisos apenas 3 dias para se corrigirem os valores, mesmo perante todos os piores cenários. Alguns jornais avançaram com uma expressão de apocalipse para o que estava a acontecer no Japão. Nunca a Antena Web disse sequer esta palavra enquanto apresentamos os nossos blocos noticiosos. Parece que infelizmente estamos certos no número de vítimas mortais, ou próximos. O número oficial é de 6.500. Mas continuam a haver dezenas de milhares de desaparecidos. cerca de 40 mil pessoas continuam desaparecidas em várias localidades do Japão, sendo que foi obviamente o Nordeste a localidade mais atingida. Nordeste, onde residem cerca de 1 milhão e meio de pessoas por residiam. Não se sabe ao certo quantas perderam a vida. Sabe-se apenas que em Tóquio, e a Antena Web falou com uma das pessoas, uma japonesa que reside em Tóquio precisamente, em Tóquio morreram apenas 10 pessoas. É grande. É um número grande porque são 10 vidas que se perderam e possivelmente 10 famílias que ficaram destroçadas. Mas sem dúvida também é um número, apesar de grande e apesar de trágico, muito pequeno se compararmos com as milhares de vidas que se perderam no Nordeste japonês. A Antena Web tem mantido contactos regulares com residentes no Japão, duas japonesas e um imigrante. Isto dá-nos uma imagem de como está a normalizar-se a vida em Tóquio. E o que mais nos surpreende é a garra com que este povo enfrenta as circunstâncias. Há estatísticas que apontam que o Japão irá precisar de 5 anos para se recuperar. Atrevemos-nos a dizer que, salvo algum imprevisto, 2 anos apenas serão necessários para se visualizarem progressos enormes para os nipónicos. Os sismos têm diminuído de intensidade e de número. O mais forte que se registou e que ultrapassou, ou neste caso alcançou a escala 6, ou enfim, a intensidade de 6 na escala aberta de Richter, foi ontem apenas. E foi de manhã, hora portuguesa. Foi o único, ou o último, tremor terra que sentiu. Outros tantos já se sentiram também. Inclusive houve um no Chile, na escala de 5, ou na magnitude de 5.7 na escala de Richter, mas foi a 24 km de profundidade. Nada comparado com os 10 que abalaram os últimos dias as terras nipónicas e nada comparado sequer com os 8 que iniciaram no mar este tsunami. Voltaremos à antena sempre que justificar necessário. Mas não há de ser. Pelo menos fazemos votos de que não. Amanhã, às 11h40, arrancará mais um Antena News. Fique bem, boa noite. Antena Web, especial informação.